Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos, agradecidos a Deus, a Jesus e aos amigos que nos acolhem tão fraternalmente aqui, é que nesta noite vamos abordar o tema Tempo e Nós. Quando refletimos sobre o tempo, qual o significado dele para a evolução do Espírito, surgem muitas ideias, surgem muitas reflexões, nos levam a pensar as grandes oportunidades que nós temos da vida. E a nossa proposta nessa noite é buscarmos essas reflexões, meditarmos sobre a importância do tempo. Discutivelmente, controlar o nosso tempo, administrar o nosso tempo, é uma das tarefas que qualquer indivíduo que já assumiu responsabilidades perante a vida reconhece como de extrema importância. Nós necessitamos cuidar do nosso tempo de forma permanente, porque o tempo passa, como dizemos aqui. E o tempo é algo tão especial, é algo tão importante, que às vezes e em algumas circunstâncias, um segundo pode fazer grande diferença. Nós temos previsto agora, para os próximos dias, mais precisamente no dia 30 de junho, nós vamos ter no nosso ano um segundo acrescido. É algo estranho, né? Falar que um segundo será acrescido no ano, que tem 365 dias, com 24 horas, cada hora com 60 segundos. Qual a diferença de se acrescentar um segundo a mais no ano? Isso se deve a uma situação que vem ocorrendo com o planeta, que é um processo natural, que é uma desaceleração do movimento da Terra em torno do Sol. Porque o nosso ano ele é contado por essa volta que o planeta dá em torno dessa estrela que conhecemos como Sol. E, à medida que esse planeta vai fazendo essas voltas em torno do Sol, vai havendo, ao longo do tempo, uma desaceleração. E como vínhamos contando o tempo, foi necessário então acrescentar aí um segundo no nosso calendário. Para nós, para a nossa vida prática, não vai fazer muita diferença. Mas com certeza, para as pessoas que lidam com a internet, por exemplo, que envolve sistemas computadorizados, que requerem uma hora precisa, fará grande diferença se esses ajustes não forem feitos. Em várias outras áreas aí da pesquisa científica, das técnicas diversas que o homem inventou, o tempo ele tem uma diferença quando ele não é preciso. E o homem vem trabalhando com essa noção de tempo há muito tempo. O homem começou, desde a antiguidade, a criar instrumentos para tentar controlar e medir o tempo. Instrumentos como a ampulheta, por exemplo, que não é dos mais antigos. Os mais antigos são os relógios solares, que marcavam as horas, a passagem do dia, a partir da sombra do sol, num determinado objeto, que marcava então as horas do dia. E o homem tem, na atualidade, instrumentos de grande precisão, como relógios atômicos, que medem o tempo com uma precisão extrema. Tudo isso sendo muito importante para as áreas tecnológicas, para diversas ações aí que o homem realiza no mundo. Mas será que o tempo existe? Será que o tempo é algo real, concreto? Fizeram uma vez essa pergunta para o Espírito Emmanuel. Espírito muito sábio, ao qual todos nós que nos interessamos e nos dedicamos ao Espiritismo devemos muito, porque ele foi o mentor de Chico Xavier na sua missão de médium, que veio dar um grande impulso ao Consolador Prometido aqui no Brasil e para o mundo todo. Então, muito do que nós temos hoje de compreensão da vida espiritual, muitos dos exemplos que nós temos, que foi trazido pelo Chico, são de orientação do Espírito Emmanuel. Então podemos considerá-lo que ele é um grande orientador do Espiritismo também. Ele é um dos Espíritos que nos influencia de forma muito positiva e nos traz reflexões muito sábias. E perguntaram a Emmanuel então a respeito do tempo, se tempo e espaço eram realmente entes ou algo que de fato existiam. Perguntaram para ele se o tempo é uma realidade. E ele foi então responder da seguinte forma: no esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. O que ele quer dizer com isso, né? Espíritos que vivem já uma vida muito avançada, espíritos que atingiram um grau de evolução bem além do que o nosso, que são esses que estão vivendo nessas realidades eternas, para eles o tempo tem uma conotação muito diferente do que tem para nós. O tempo para eles é muito diferente. Muitos talvez já tenham ouvido falar do tempo de Deus. Já ouviram essa expressão? De que para ele o tempo é diferente do que é para nós. Não temos nem como conceber como é o tempo de Deus. Mas o tempo do espírito muito evoluído, nós podemos considerá-lo fazendo então uma analogia com a nossa condição. Nós que ainda somos espíritos iniciantes nessa longa evolução. O tempo para eles é muito diferente do que é para nós, como por exemplo, os milênios. Para um espírito como Jesus, por exemplo, um milênio é como um dia da nossa experiência terrena. Para ele, a percepção da passagem do tempo é muito diferente da nossa. Por isso que vários espíritos, em suas comunicações, através de inúmeros médiuns, quando se referiram ao tempo, muitas vezes disseram que certos fenômenos aconteceram há tanto tempo, dando anos, por exemplo, como esse período, e quando a gente vai checar com as nossas datas terrenas, não batem. Isso porque a percepção que eles têm desse tempo é diferente da nossa. Então, por isso que nós nunca vamos encontrar, quando eles falam em termos de futuro, passado, nós nunca vamos encontrar uma precisão, porque a ideia que eles têm sobre tempo é diferente. E isso também, para o espírito inferior, a nós também marca bem uma diferença muito significativa. É muito comum em comunicações, espíritos sofredores dizerem que estão sofrendo por uma eternidade. Porque para eles, envolvidos ali naqueles dramas, os sofrimentos profundos que eles carregam, eles dizem que estão sofrendo há tanto tempo que nem lembram mais quanto tempo faz. Isso porque o ser humano, não importa se encarnado ou desencarnado, quando ele está preso à dor e ele só percebe o sofrimento e a dor, ele tem a ideia de que o tempo não passa, de que ele está naquela situação permanentemente. Então veja, o tempo é percebido para nós encarnados de uma forma, para o desencarnado, dependendo da sua condição evolutiva, de maneiras também diferentes. E Emmanuel nos fala isso, que o tempo nas realidades eternas, para aqueles que já vivem num plano muito além do que o nosso, é algo muito diferente do que nós percebemos. Na verdade, é como se não existisse o tempo. Por isso que quando eles nos incentivam a lutar, nos incentivam a considerar que nós não devemos abandonar as nossas lutas, por mais árduas que elas sejam, é porque eles têm essa percepção. Eles sabem que um instante de luta, um instante de dor aqui nosso, embora para nós pareça muito longo, para a existência do espírito como um todo, ele é muito curto. Por isso que vale a pena a gente enfrentar os desafios da vida e não fugir deles. Porque se nós formos pensar que eles são longos, prolongados, muito extensos, nós achamos que é algo insuportável. Quando passamos a ter essa compreensão de que tudo é muito efêmero na nossa existência, tudo passa, tudo se transforma, nós percebemos que as lutas não são tão árduas assim. Então, Emmanuel teve essa compreensão, mas ele fez uma ressalva. Ele completou a sua explicação dizendo assim: se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto, elas são precisas ao homem como controle, ou melhor, como expressões de controle dos fenômenos de sua existência. Quer dizer, se fora das nossas condições terrenas, o tempo é algo muito relativo, é algo que praticamente não existe, para nós aqui, o tempo deve ser considerado como real e como extremamente importante em nossas vidas. Daí os espíritos nos alertarem com tanta frequência às preocupações que nós temos que ter com o nosso tempo de vida enquanto ela está se passando no mundo. Porque a experiência terrena, ela é tão importante, Ela é tão valiosa. E se os desencarnados que estão todos aqui presentes agora pudessem se comunicar diretamente para nós, eles afirmariam isso que eu estou dizendo também. A oportunidade de estar encarnados é extremamente valiosa. Aproveitem intensamente esse tempo. Vivam intensamente, porque este momento aqui é muito especial em nossa existência. É um momento de grandes realizações. Cada um de nós encarnados aqui somos seres que temos grandes missões a realizar com a gente e com as pessoas que nos cercam. Cada um de nós temos tarefas muito importantes para a conquista da nossa felicidade, que está sendo hoje nos oferecida a oportunidade de trabalhar por ela. Cada experiência que nós temos hoje de vida é extremamente importante para essa conquista. Por isso que nós não podemos menosprezar a vida que nós temos. Por isso que nós devemos sempre agradecer muito ao Pai a bênção da vida que nós temos. Mas aí alguém poderia refletir ou até me questionar diretamente assim: mas Antenor, minha vida tem tanto sofrimento, é tanta luta. Desde que eu me dei por gente, que eu me concebi como ser nesse mundo, eu só enfrento desafios e problemas. Mas olha, não é o único. Você não é o único, porque todos os seres humanos estão nesse processo de enfrentar grandes desafios na vida. E aí, esse companheiro poderia fazer a seguinte objeção: não. Quem nasceu com tudo fácil, com tudo encaminhado para a vida dele, tem condições muito melhores do que a minha. Não tem. Aquelas condições também são desafiadoras para ele. Sabe por quê? Quem recebe muita facilidade está numa prova muito grande. É uma prova de descobrir o valor do trabalho, de descobrir o valor do bem, de descobrir o valor de se dedicar à conquista do conhecimento superior em meio a uma série de distrações, em meio a uma série de situações que são muito perigosas. Porque é tendência natural nossa, quando temos muitas facilidades, nem sempre valorizar as conquistas espirituais, como quando nós não temos essas facilidades. Porque muitas vezes as distrações que uma vida fácil nos oferece são momentos que podem nos deter a marcha, podem nos deter a capacidade de realizações importantes para a nossa realidade espiritual. Por isso que ninguém no mundo pode se considerar sem grandes desafios. Mesmo o homem mais afortunado, o homem mais poderoso da Terra, ele tem limitações em sua vida e tem grandes desafios. E quanto mais um ser possui recursos, mais responsabilidade ele tem perante a coletividade. Então, desafio todos nós temos. Lutas todos nós temos. Situações de risco, todos nós temos, mas todos temos grandes oportunidades de êxito. Mas na atualidade, nos parece que o tempo está acelerado, não é assim? Nos parece que o tempo corre tanto e nós não conseguimos dar conta de tantas coisas. É como se o tempo estivesse acelerado e nós tivéssemos que cumprir mais do que nós somos capazes de realizar. E tem pessoas que chegam a pensar assim: será que o tempo não está acelerado? Alguma coisa aconteceu no universo e a Terra está girando mais rápido? As horas mudaram a sua intensidade, a sua duração? Será que não tem nenhuma perturbação física no universo que explicaria isso? Em realidade, o que mudou em relação ao tempo e à nossa vida aqui na Terra são as situações que nós estamos vivendo, que mudam a nossa percepção do tempo. Quando nós pensamos nas pessoas que viveram há 100 anos atrás, elas tinham uma lista de tarefas, de obrigações, que eram muito diferentes das nossas. Era uma rotina diferente das nossas. Os meios de distração, de entretenimento, também eram outros. Nos nossos dias, nós temos tantas coisas que mudaram as nossas condições de vida, que elas mudaram também a forma como nós percebemos o tempo. Então, Então não é que o tempo está passando mais rápido, mas a forma como nós estamos lidando com o nosso tempo é que mudou muito em função de uma série de mudanças que a humanidade vem passando. Então nós temos fatores que alteram a nossa percepção da passagem do tempo. Fatores como, por exemplo, as distrações, redes sociais. É muito comum as pessoas passarem longas horas interagindo através das redes sociais, e não vai aqui nenhuma crítica, nem considerando que é positivo nem negativo. É apenas um fato agora, que muitos passam um longo tempo e quando eles se apercebem disso, até expressam ali o seu espanto. Puxa, comecei a usar aqui o Facebook às 18 horas, já são 20 horas. Passei 2 horas olhando uma série de coisas. Não vai aqui uma crítica nesse momento. Talvez em outra circunstância possamos apreciar melhor isso. Mas o fato é que existem hoje situações que nos consomem o tempo, como programas de televisão também, e uma série de outras possibilidades que nós temos, né? De distração, de lazer, de passeio. E vamos considerar que cada uma dessas situações deve ter o seu valor justo perante a vida. Agora, qual é o grande desafio para nós? Saber qual é, da nossa parte, a dedicação que temos que ter a cada uma dessas situações. Um outro fator que mudou muito e que nos tornou, assim, a nossa percepção diferente em relação ao tempo, são os compromissos, as rotinas atribuladas que nós temos, como, por exemplo, trabalho, estudo e compromissos diversos. Antigamente, uma pessoa, ela ingressava no mercado de trabalho e não precisava muitas qualificações. Ele poderia, com uma formação bem básica, adquirir uma profissão que dava a ele um certo status social, uma certa condição, que garantia a ele condições de sobrevivência. Nos nossos dias, há uma crescente pressão para que os indivíduos se capacitem cada dia mais, estudem cada vez mais para o exercício de suas profissões. Também não vai aqui um julgamento se é correto ou não essa situação, mas é um fato. Antigamente, a pessoa tinha a educação básica, que compreendia até o ensino médio, era suficiente para exercer a maioria das profissões. Hoje se requer o ensino superior e hoje se requer também as pós-graduações, as especializações, e uma só não basta, são inúmeras. E isso tudo vai consumindo o tempo das pessoas. Determinar o quanto nós devemos dedicar de nossa vida para cada uma dessas situações é uma tarefa desafiadora. É uma tarefa que exige de nós muita reflexão, porque nós sabemos que se vivemos nesse mundo, é porque devemos de alguma forma participar de algumas coisas que ele nos oferece. Mas até quanto? Até quando nós vamos dedicar do nosso tempo nessas tarefas? É o desafio que cabe a cada um, e eu pessoalmente acredito que não existe uma regra definida. Não tem como dizer, olha, tem apenas uma pós-graduação, está muito bom para você. Talvez aquele indivíduo necessite ter mais, porque o compromisso dele é um. Enquanto que o outro, basta essa uma graduação ou uma pós-graduação. É cada um que é capaz de descobrir, ou que será capaz de descobrir, o que é pertinente à sua vida. E quem sabe essas reflexões sobre o tempo nos ajude a determinar o que nos cabe, o que realmente nós devemos estar dedicando do nosso tempo para essas situações diversas que o mundo nos oferece. Porque não existe, na maior parte das circunstâncias da vida, regras absolutas que são iguais para todos. Cada indivíduo deve encontrar, de acordo com a sua consciência, o quanto ele deve ou não se ajustar a uma situação. Então, nessas reflexões sobre o tempo, nós vamos encontrar nas comunicações dos espíritos inúmeras indicações que poderão nos ajudar a descobrir qual deve ser, então, o nosso empenho, a nossa dedicação em várias situações da vida. Se fizermos um levantamento bibliográfico na literatura espírita, nós vamos ficar surpresos de quantas citações nós temos dos espíritos nos recomendando a atenção com o tempo. O que devemos fazer com esse tempo de passagem que nós temos numa existência corporal aqui? Para sermos mais didáticos, eu busquei algumas reflexões do Espírito Emmanuel, mas poderíamos citar vários outros Espíritos que trazem indicações sobre o tempo também. E são sobre essas reflexões de Emmanuel sobre o tema, ou melhor, sobre o tempo, é que vamos abordar então, e talvez encontrar algumas indicações que nos ajudem como administrar ou como aproveitar melhor o nosso tempo. Uma das primeiras reflexões de Emmanuel é esta daqui. Com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios amealharam sabedoria. Muitas vezes nós admiramos essas figuras que foram expoentes na humanidade de virtudes, de qualidades admiráveis. Nós admiramos pessoas que foram capazes de demonstrar grandes qualidades que o ser humano pode possuir. Pessoas que demonstraram grande dedicação a determinadas causas, que realizaram grandes feitos. E aí a gente fica pensando, né? Será que eles têm algo especial? Uma figura como Chico Xavier, né? Quem conhece um pouco da história dele sabe o quanto ele se doou às pessoas, tanto no exercício da mediunidade, quanto na prática direta da caridade com as pessoas com as quais ele conviveu. Então, será que ele é um ser diferente de nós? Será que ele possuía todas essas qualidades nobres que a sua história revela e ele recebeu como um favor divino? Quando nós pensamos em um outro exemplo, como Madre Teresa de Calcutá, que demonstrou também um coração imenso, aberto ao próximo, capaz de se preocupar e trabalhar incansavelmente por um necessitado, será que ela também é um ser de natureza, de origem diferente de todos nós? Em realidade, esses e tantos outros espíritos são espíritos que foram exatamente como nós. Não tinham tanta virtude assim no começo. Não eram seres que foram criados por Deus de maneira diferente do que nós. São seres que, ao longo de inúmeras horas, ao longo de inúmeras reencarnações, foram construindo aquilo que eles se tornaram. Eles não receberam favor especial de Deus. Eles não foram criados de uma essência diferente da nossa. Foram criados, como todos nós, exatamente seres simples e ignorantes. É que eles, ao longo dessa trajetória que os levou do início até esse ponto que nós conhecemos da história deles, eles dedicaram as suas horas a essas conquistas. Eles treinaram ao longo de inúmeras vidas o exercício do amor, da caridade, da dedicação ao próximo. E isso também vale para os gênios da inteligência humana. Quando nós pensamos que o indivíduo tem uma capacidade mental de conhecer tanto sobre as leis naturais, descobrir tantas coisas, desbravar tanto o conhecimento humano, nós pensamos, o que eles têm de diferente? São espíritos que dedicaram as suas existências a essa busca do conhecimento. E o que essa situação representa para nós? Hoje, as horas que se passam em nossa vida podem ser horas de conquista de santidade, podem ser horas de conquista de sabedoria, podem ser horas de alcançarmos esses estágios superiores de vida. Dependerá de como utilizamos essas horas. Hoje as nossas horas são preenchidas com reflexões sobre o bem? São preenchidas com ideias sobre o bem? São horas preenchidas com atividades voltadas para o bem? Se são essas horas, nós já estamos no processo de santificação. E um dia seremos como esses e tantos exemplos que eu citei. As nossas horas atuais são uma busca de conhecimento superior, são buscas que nós realizamos de conhecer mais o mundo, de aprender mais sobre a natureza, sobre a condição humana. Se são essas horas, nós estamos hoje no processo de conquista da sabedoria, do conhecimento, de entendermos profundamente a vida. As horas que se passam agora são as horas que nós temos para nos tornar algo no amanhã. Então depende essencialmente de nós tornarmos as nossas horas, horas de santificação e horas de sabedoria. Isso vale para qualquer qualidade que nós almejarmos ter. Nós só teremos no futuro aquilo pelo qual nós trabalharmos hoje. E Emmanuel também nos faz refletir sobre o tempo, dizendo assim: lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. A nossa hora é exatamente igual a de qualquer pessoa. O bem que nós praticamos em uma hora tem o mesmo valor perante Deus que o bem que qualquer pessoa realize. Não importa se é a pessoa com mais alta projeção na sociedade, não importa se é a pessoa que detém mais recursos financeiros. Uma hora dedicada ao bem tem o mesmo valor, porque as horas são iguais para todas as pessoas. E aí alguém poderia dizer assim: mas e a proporção do bem que você pode fazer? Isso depende de como fazemos. Eu posso doar 1 quilo de alimento para compor a cesta básica no centro, porque aquilo é o que eu posso fazer, mas faço com amor, com boa vontade, faço pensando no meu próximo. Aquilo tem um valor como doar 1 tonelada de alimento. Porque o que importa essencialmente é como nós fazemos aquilo que nós fazemos. Importa é que nós façamos realmente pensando no bem, vivenciando intensamente. Por isso que a gente não precisa esperar ganhar mais nada da vida para que possamos repassar ao próximo. Tudo aquilo que nós podemos transformar em caridade, nós já temos. Não precisamos sonhar, por exemplo, em ganhar na loteria para a gente poder ajudar uma instituição. Comecemos a ajudar agora. Assim também, as nossas horas, ela tem o mesmo valor como de qualquer pessoa, quando nós estamos dedicados às realizações diversas que nos cabem em nossa evolução. Como, por exemplo, a nossa hora de convivência com os nossos familiares. Ela é um momento extraordinário na nossa vida. É algo que nós devemos valorizar. Nós devemos valorizar muito o momento que estamos vivenciando com a nossa família. É uma hora de uma importância, de um valor extremo para a nossa evolução e que nem sempre estamos valorizando adequadamente. Às vezes estamos em casa distraídos por uma série de circunstâncias. É a TV, é a rede social, é algo que nos chama atenção e que nos leva a desligar das pessoas. E nós esquecemos que esses momentos de interação familiar, eles têm um valor muito grande. Conversar com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos pais, olhando um nos olhos do outro, isso tem um valor muito grande. Porque é aí que nós podemos perceber dificuldades, problemas. Então, valorizar esses momentos que nós temos familiares e não permitir que nada atrapalhe, nem as nossas preocupações, os nossos dissabores, as nossas reclamações com a vida. Não permitir que essas horas tão sagradas como a dos pais com os seus filhos, que são momentos de uma orientação afetuosa, sejam tumultuadas pelas nossas preocupações, pelos nossos dissabores, pelas lutas que nós carregamos. Meditemos que aquele momento que orientamos amorosamente e afetuosamente uma criança tem um valor na vida dela muito grande, tem um impacto na existência daquele espírito muito grande. Se nós nos relacionarmos e nos comunicarmos com eles, a base de irritação, de gritos, de explosões, de nervosismo, nós estamos moldando aquele ser para agir daquela forma, para reagir daquela forma. Enquanto que, se estamos afetuosos, mesmo sendo firmes numa orientação para a correção de um desvio, de uma situação irregular, mas fazemos aquilo com segurança, com sobriedade, um espírito que não é criança, é um espírito que está criança apenas, ele é capaz de sentir que mesmo naquele tom mais sério, há afeto, há carinho e há amor. Então que valorizemos as horas que nós temos, elas são bens muito preciosos, e o tempo que nós temos de dedicação àquilo que nos compete no mundo é algo de um valor muito grande. Precisamos ter uma atenção, porque no futuro nós seremos julgados severamente pelo tempo que não foi aproveitado. Não será um tribunal, não será Deus, não será um espírito que trará essas condenações pelo não aproveitamento do tempo. Será a nossa consciência, a nossa reflexão do tempo que se passou e que não agimos, ou que agimos de maneira desacertada. É ali que estará o julgador, é a nossa própria consciência, é a própria reconhecimento que nós fazemos periodicamente dos erros que cometemos, que é a nossa própria reflexão sobre a nossa vida, é a nossa própria aquisição de conhecimento sobre nós mesmos. E temos que levar em conta também essa reflexão de Emmanuel sobre o tempo. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Às vezes nós queremos tudo muito rápido na vida. Quando somos jovens, queremos tudo apressadamente. E muitas vezes nós buscamos de maneira atrapalhada essas realizações e nós só tumultuamos a vida. E esquecemos que as grandes realizações, as grandes conquistas que o indivíduo pode ter, ela se dá ao longo de muito tempo, de muito trabalho, de muita dedicação. Não podemos ter essa pretensão de imaginar que nós vamos conseguir transformar a nossa vida instantaneamente, rapidamente. Muitas coisas levam muito tempo para serem conquistadas. E isso ocorre porque as grandes conquistas do espírito, elas necessitam de muita dedicação, de muito trabalho, de muita atenção naquilo que estamos realizando. Tudo que foi elaborado de forma sábia é mais resistente, é mais sobrevivente a qualquer vendaval da vida, a qualquer perturbação. E isso nós podemos aplicar na questão das relações. Em especial, podemos citar nesta noite a relação entre os dois indivíduos que compõem um casal. Uma relação, ela não se dá por causa de um momento solene como o casamento. Ela não se dá pelo encantamento que antecedeu esse momento. Ela se dá por um ato contínuo dos dois, ao longo de muito tempo, ao longo de uma vida em comum, em que nós vamos criando cada vez mais laços que nos aproximam, que nos tornam cada vez mais em sintonia com aquela pessoa. Por isso que, diante de dificuldades em relacionamento entre marido e mulher, jamais podemos pensar em abandono, salvo em raríssimas situações, que seriam aquelas de risco de vida de um dos dois. Porque na maioria das vezes, para termos realmente um casamento harmonizado, equilibrado, demandará dos dois um esforço contínuo nesse ajuste, nessa busca de compreensão mútua que deve se fazer ao longo dos anos. Mesmo casais tranquilos, casais harmoniosos, que viveram muito tempo juntos, também têm os seus momentos ali de desentendimento. Mas pela experiência já sabem que devem buscar ali aquela sintonia, através do perdão, da compreensão, da tolerância, através da solidariedade, que é o que muitas vezes falta nos relacionamentos. É realmente você reconhecer que o outro talvez precise mais de você do que você está oferecendo até então. É o reconhecimento de que o outro tem mais necessidades, talvez, que você mesmo. Porque casamento ou união que nós estabelecemos com uma pessoa não é uma sociedade que tudo se reparte de forma matematicamente igual. Há muitas vezes a necessidade de um dos dois dedicar mais paciência, por exemplo, àquele relacionamento. Oferecer mais tolerância, oferecer mais compreensão, até que o outro possa entender. Há necessidade de mais diálogo, de mais entrosamento, e isso só se faz ao longo do tempo. Por isso, quando nós observamos uniões que são sólidas, que são estáveis, em que um casal se ama, está ali bem, sintonizado, são criaturas que dedicaram muito do seu tempo na construção dessa relação, às vezes compreendendo etapas anteriores de vida. Então nós não podemos pensar que uma realização tão significativa quanto uma união será estabelecida na base das conveniências da Terra apenas. Casamos, temos uma vida em comum, vivemos juntos, dividimos contas, tarefas, responsabilidades, e dali surge um relacionamento sólido, estável, não. Há a necessidade de um investimento muito maior, que é da dedicação, do empenho, do exercício da caridade na relação entre as pessoas, que é algo que muitas vezes falta. Nós não podemos ter egoísmo quando estamos pensando, quando estamos unidos a alguém. Não podemos, temos que ser profundamente generosos, até que o outro entenda isso também e passe, por exemplo, a nos seguir. É natural que muitas vezes nós vamos ter uma dificuldade, porque muitas vezes a vida nos une a pessoas que ainda estão longe de amadurecer, de evoluir, de crescer espiritualmente. Mas enquanto sentimos que faz parte da nossa experiência estar com aquela pessoa, é isso que devemos fazer, dedicar o melhor de nós nesse relacionamento. E a respeito também do tempo, nós devemos pensar, assim como Emmanuel, da seguinte forma, que o dia que deixas passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. Isso é uma reflexão que nos faz, às vezes, até termos algum pesar, lamentar tempo perdido em nossa vida. E realmente, esse pesar deve, em algum momento, fazer parte da nossa reflexão sobre a vida. Devemos realmente lembrar que já perdemos tempo, não para paralisar a nossa evolução, mas para que valorizemos as próximas horas. Porque cada dia que deixamos passar sem realizar nada de bom perante a vida, seja para nós ou para outras pessoas, é algo que ficará como pendente para nós, para todo sempre. Ainda que tenhamos uma vida infinita como espíritos, nós sempre teremos aquele dia como uma perda. Então, ao iniciar cada novo dia, que pensemos, o que eu posso realizar de bom nesse dia? Às vezes é a tarefa do lar, é preparar o alimento, arrumar a casa, encaminhar as crianças para o lar, não é um dia perdido. Quando você faz tudo isso com amor, com dedicação, com afeto, é uma realização que valoriza o dia. Às vezes nós vamos para um local de trabalho difícil, desafiador, cheio ali de pessoas enigmas, nos desafiando o tempo todo. Mas o exercício da paciência, da compreensão, o exercício do entendimento de que aqueles são seres que merecem também a nossa caridade, é uma oportunidade de aproveitamento útil do nosso dia. É uma oportunidade de realização espiritual também. Então valorizemos cada dia. Cada dia a dia de realizar muito para a nossa evolução. E esse muito se dá nas pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia, nos pequenos deveres, nos pequenos compromissos, nas nossas obrigações, porque será da forma como nós fizermos é que estará ali toda a diferença para a nossa evolução. E Emmanuel nos faz pensar também sobre o dia, que cada hora no relógio terrestre é um passo de tempo impelindo-te a provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Talvez provas desafiadoras se apresentarão daqui a algum tempo para nós. Para alguns podem ser horas, para outros podem ser anos. Mas entre o momento presente e o momento desses grandes testemunhos que daremos perante a vida, nós podemos realizar muito. Por isso que se hoje a vida nos favorece de alguma forma e nos sentimos seguros, confortáveis, amealhemos luz, conquistemos valores, adquiremos mais sabedoria, conquistemos mais para nos fortalecer do ponto de vista espiritual, para quando as provas surgirem, nós estarmos realmente aptos a enfrentá-las. Quando a vida nos favorece, não é para que nós apenas a aproveitemos, apenas usufruamos dos benefícios que nos foram dados. Todos que têm hoje uma vida mais tranquila devem adquirir mais luz no seu mundo íntimo. Devem exercitar a caridade, devem buscar aprender mais sobre as leis divinas, devem vivenciar mais a fraternidade. Porque é isso que nos dá a força lá no futuro para enfrentar quaisquer desafios. E temos ainda a seguinte reflexão: o tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Isso é um alerta para que também a gente não saia por aí fazendo tudo de forma atrapalhada, tudo de forma que vamos querendo abarcar o mundo com as nossas mãos tão pequeninas e somos tão desajeitados, acabamos tumultuando e perturbando tantas situações. Devemos fazer o que nos cabe, o que é possível para nós, sempre da melhor forma, mas nunca querer, como diz o ditado popular, dar um passo maior que as nossas pernas, porque nessa situação é que nós muitas vezes caímos. E para fechar essas reflexões de Emmanuel, nós vamos ver que ele diz assim: olha, meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Tudo é muito efêmero na vida. Hoje nós temos a bênção de estar aqui. Nós não sabemos se na semana que vem poderemos estar. Então este momento presente deve ser vivenciado de forma intensa por nós, focados no que estamos hoje fazendo aqui. Logo mais estaremos no aconchego do lar. Aquele momento que nós estivermos lá, vivenciemos intensamente. E assim façamos em cada momento de nossa vida. Aproveitemos aquilo que cada momento oferece. Há pessoas que conquistam muitas coisas e depois elas descobrem que tudo que elas mais queriam, elas já tinham antes das grandes conquistas. Porque elas não tinham percebido ainda que tudo que elas precisavam já estava no momento presente. De uma certa forma, tudo que nós precisamos hoje para ser felizes, nós já temos. Tudo que nós precisamos para encontrar o caminho da paz, nós já temos. Talvez seja a própria dificuldade aquilo que vai nos mostrar o caminho da paz. Mas é onde nós devemos exercitar ali a nossa capacidade de reflexão, de pensar, de sintonizar com a vontade divina, para reconhecer que até a dor pode ser um caminho para a felicidade, dependendo da forma como lidamos com essa dor. E agora sim, fechando a nossa série de reflexões de Emmanuel, quando ele disse assim: olha, os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. O homem vem para a Terra, quer conquistar tanto, porque ele adquire essa ideia de que tempo é dinheiro. Tudo ele tem que transformar em conquista material. E fica um monte de coisa por fazer. Fica um monte de tarefas importantes que não dependiam de um centavo para serem realizadas. E ele, quando volta para o mundo espiritual, descobre: olha, eu tinha que ter estado mais próximo do meu filho. Eu não precisava dar para ele o tênis que custa R$1.500. Eu não precisava dar um aparelho celular para o meu filho que custa R$2.500. Eu precisava ter jogado bola com ele na rua. Eu precisava ter perguntado para ele o que ele está sentindo quando ele chegou bravo da escola. É isso que significa essa expressão aqui de Emmanuel. Nós, às vezes, podemos fazer tanto e nós estamos pensando que serão com os bens materiais que nós realizaremos esse muito. E aí nós temos que recomeçar numa nova vida aquilo que não fizemos nessa. Então valorizemos a hora que passa, porque tudo que nós temos que fazer, nós já temos os recursos para fazer. Nós podemos até ter sonhos, planos e ir em busca deles, mas com certeza aquilo que é realmente importante para nós, nós já temos. Não tenham dúvida disso. Se vocês pedirem a Deus em oração: me mostre, Deus, me mostre, Senhor, o que eu preciso fazer hoje, tenho certeza, Ele nos mostrará. E, para que a gente possa concluir o nosso pensamento da noite, nós temos que lembrar da parábola dos talentos. Creio que todos conhecem a história que Jesus contou quando ele quis mostrar para o homem o valor que ele deve dar às oportunidades da vida. Ele disse que um homem muito rico deu os talentos, as moedas, para os seus servos. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2, e para um outro ele deu 1 moeda apenas, 1 único talento. E foi para sua longa viagem. Ele disse que ele iria querer contas daquele dinheiro que ele estava entregando para os servos. Quando ele retornou, o servo que tinha recebido as 5 moedas, trouxe para ele 10 moedas. Porque ele tinha pego aquelas moedas, aplicado, trabalhado com elas e aumentado aquele patrimônio. E ele apresentou as 10 moedas para o Senhor. O que tinha recebido 2, ele foi e apresentou 4 moedas, porque ele também tinha recebido algo e multiplicado. O que recebera só 1, ele com muito medo, ele enterrou a moeda, porque ele tinha medo de perder. Ele não aproveitou a oportunidade que ele tinha. E quando o seu senhor voltou, ele desenterrou aquela 1 moeda e foi devolver. E o Senhor o repreendeu, dizendo: você sabendo que eu colho aonde eu não semeei, você me traz 1 única moeda? E ele mandou tirar aquela moeda e entregar para o que tinha 10. E aquele servo seria punido, passaria por um longo período de sofrimentos. Essa parábola, ela nos mostra que tudo que nós recebemos na vida deve ser, de alguma forma, multiplicado. E o tempo que nós recebemos deve ser por nós também multiplicado. Cada concessão que Deus nos ofereceu para usarmos nessa vida está representado nesses talentos. Nós temos que fazê-los render. Nós temos que multiplicá-los, ampliá-los. Temos que fazê-los se tornar cada vez maiores. E multiplicar tempo é isso, é aproveitá-lo. Não é trabalhar além das nossas forças, não é fazer coisas além do que somos capazes, não. É aproveitar bem o tempo que nós temos. Porque o Senhor nos cobrará, não como o Senhor da parábola, mas como a nossa própria consciência. Nós lamentaremos no futuro a perda do tempo que nós possamos ter tido nesta vida. Mas também nos sentiremos felizes por termos aproveitado bem o tempo. Porque, em verdade, poucas pessoas desperdiçaram toda a sua vida. Praticamente todos têm realizações positivas. Então valorizemos isso que já fizemos e, a partir de agora, tenhamos mais empenho, tenhamos mais dedicação. Talvez o que nos falte hoje não é aproveitar bem o tempo, mas apenas um pouco mais de atenção na forma como lidamos com as pessoas, em especial dentro do lar, em especial no nosso ambiente de trabalho. A forma como nós vemos as situações que nós estamos envolvidos. Não ficar pensando que estamos em provas, em expiações. Não ficarmos falando que estamos vivendo dificuldades e problemas. Na verdade, hoje nós estamos sendo desafiados. Nós estamos sendo testados para que o melhor de nós surja. E todos nós temos algo bom a oferecer. Todos nós podemos fazer brilhar a nossa luz perante o mundo, porque todos nós temos esse potencial. Todo ser humano tem algo de bom a oferecer. E se nós somos convidados a isso, é porque podemos já manifestar esse potencial para o mundo. Basta que nos sintonizemos com o bem, que desejemos o bem e que, sobretudo, peçamos a Deus que nos mostre como manifestar esse bem que trazemos dentro de nós. Muito obrigado a todos. Que Jesus possa nos inspirar a cada dia no aproveitamento melhor do nosso tempo. Muito obrigado.